Santo Rizal AM, manteca B010. Santo Rizal AM, manteca B010, Santo 3, Jonas 3. Gol 17 no 5, decolado 21 no controle 120 decimal 8. Trocando 208, bom dia. Controle, bom dia. Gol no 7 no 5, passando 2 pés subindo. Gol no 7 no 5, este é o controle Salvador, está em contato radar. Vamos girar direto para Elefa com curva pela direita. Trocando a direita, Elefa, gol 17 no 5. Gol 1607. Gol 1607, só um momentinho, por favor. O 607 permanece na cola. Vamos girar à direita, vou abrir de chamar Recife 125 Uno, 607. 25 Uno, obrigado. Na 31533 a decolar pistão 1-0, vento variável com 3 nós. Decolar pistão 1-0, na 3153. Mais veste 1-3 alinhado, cabeceira 1-7, aporte pronto. Mais veste 1-2 a decolar pistão 1-7, vento variável com 2 nós, aposto fora do solo. Fora do solo, mas... Santa 153, decolado de 25, controle 120, decimal 8. 208, grato 3, 153. Sérgio Romeu, decolado de 25, linha do litoral sul, 500 pés, controle agora 120, decimal 8. Controle 120, decimal 80, grato até o regresso. Salvador, meu cordial, você está passando agora a altitude de 2 mil pés, vamos girar à direita e voar a Leda, após Leda, bride, contato radar estabelecido, TAM 3153. Direita, Leda, bride, TAM 3153. 4, meu cordial, bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu, decolado 97 na sua escuta. Mike Juliette Romeu, este é o controle Salvador, meu cordial, capitão, bom voo, sempre na escuta, câmbio. Na escuta do capitão, Mike Juliette Romeu, bom dia. Ou 1795, chame Recife, a frequência é 1288. 1288, Recife, igual 1795. Delta confirmando Manati. Autorizado Manati, o nome o PES, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. O controle em 120, decimal 8 e aciona o padrão 0125. Zero decimal 8 ao controle, 1 no 8 decimal meia dúzia, confirmando o POB. 1 no 1 no POB. Acionamento, táxi, decolagem agora com a torre em 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 9, um bom voo. Papapá, onde é que o Delta livre acionamento chama táxi? 3153. Escuta, 3153. O melhor centro de controle do Nordeste autoriza o seu voo direto para a bridge. Afirmativa, tá 3153. O senhor pode chamar inclusive 1251. 251, tá 3153. Salvador, bom dia. Ô, tá 3179, frente do hotel. 379, confirma o horário plano. Clausura 1, era só uma confirmação, senhor, só pra cálculo de combustível aqui. Eu queria saber se tem a nossa aerovia prevista aí. A saída de aerovia prevista. Confirma, Altino. Confirmando, então, 371 no Guarulhos. É, a rota é pesura no meio, tá com a direita, saída da El, Leda Prisma. Zulono 6, da Eulê da Bridge, tá bom, obrigado. É, só pro 1-1 aí, mais tarde te chamo, obrigado. Controle o papapá Mike Leste Romeu, vai livrar a linha do litoral próximo ao Aeroclube e vai comprando a BR-324. Positivo, livre, capitão. Prato. O trip 5514, chame Recife, a frequência 12545. Boa viagem. Sente, prossegue com o centro Recife 12545, trip 5594, obrigado, um bom dia. Boa. Salvador, ground, American 980. American 980, Red Cop. Affirmative. American 980 to Recife, flight level 330. Via upper, whisk 58, have takeoff, runway 10 left turn, Boca de Patria, and Caju transition. Repass control 120.8, cock 5010. Okay, flight level 330, upper whiskey 58, runway 10, Puka departure, Caju transition. Squawk is 5010, I believe he said, with a departure 120.8. Affirmative, report red push and start up, American 980. Roger. Salvador, bom dia, tá 3663-230-1-1060-3663, hotel. 3663, desça para 8000 com 1019, direto Bonf, para chegada Bonf. 8000-1009, voando Bonf, obrigado, 3663. Número 6200, Salvador, desça para 5000 com 1019. Controle o papapapá, Mike Jet Romeo, tá na vertical da BR-304, altura de Pirajá, para regresso. Possível, capitão. Caso deseje, pode prosseguir direto para final da 17. Afirmativo, autorizado então, final da 17. Luciano 6200, Duna 2000 autorizado, 2019. Rode Duna, 2000 pés, autorizado, 6200. Este é o controle Salvador. Desça para 8000 com 1019 na bomba. Controle Salvador, descendo para 8000, 6225. São 3663, lateral de Alagoinhas. Vamos prosseguir para 4000. 4000 pés, são 3663. Salvador, azul 4208, informação, hotel, atualização para Recife. Azul 4208, Recife 370, está autorizado. Via Peru 58, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120.8, acena 5024. Autorizado, Recife 370, via Peru 58, decola pista no zero, curva pela esquerda, sai da Puca. Transição Caju, Controle 1208, transponder 5024. Correto, aponta push. Aço 4208. Na final da 17. Ciente. TP5316, este é o controle, desça para 8.019. Chegada, mano. Golf. Bom dia, confirma o passo que se encontra, pista de cor. Afirma, autoriza o procedimento de autorrotação? Sente quanto tempo você precisa? Ah, já vou iniciar. Sente. Iniciando, Romeu. Exato, decola pista 17, curva direita, sai da arbor. Após direto, controle 1-20-8, aciona 5005, acho que pagou. Oceano 225, está autorizado a altitude de 5.000 pés. 5.000 para o Oceano 6285. Livre-se não, ficamos com a Golf, chama táxi. Gol 1922, da Hotel, passando o Oceano 90. O Gol 922, Salvador, desça para 7.019. 7.019, Gol 922. Salvador ground, Americans 980, pushback please at gate 11. Clear pushback and set up, American 980, report to text. Roger. Quebec Serra, Salvador. Salvador, bom dia, 379, gente do hotel. 179, Guarulhos, nível 340, via Pesulu no meio, está autorizado. Decola pista 10, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 5043, está 379. Ok. 340 autorizado, Pesulu 16, decola da décima, curva direita, da Leda Bridge, 1935, é o controle, 5043, telefone, 3179. O controle está 120, décima 8, a quarta spec, sinal 3179. 208, conforme a tinta, 3179. Mano, mantém a velocidade até a duna. Quem a gente mantém a velocidade até a duna, chanel 6200. Da 3663, número 2, desça para 3.220 na velocidade. 3.000, reduzindo 220, 3663. 53, 16, desça para 4.000. Desce para 4.000, 353 no meio. Ou 922 até 6.000. 6.000, 922. Golf, táxi autorizado, chama na Papá, altímetro 09. Força aérea 2733 na escuta, prossiga. Para translado para o passe de autoridade. Está no hotel, translado para o passe de autoridade. 2733 autorizado, cruzão no 028 para Delta, isso mesmo. Queria autorizar o ingresso via pista no 028. Confirmando, está livre ingresso, taxiamento via pista no 028 para o passe de autoridade. Força aérea 2733. Está acelerando, então, aqui via... Tripo está ciente. 922 ciente. C663 de atoração. Direita proa 230. Descendo para 2000, limitado pelo localizador. 3663. Direita 230, 2000, localizador. 3663. 735, repatriando e pronto. Tripe 5316 até 3.000 autorizado. Até 3.000 autorizado, tripe 5316. Luciano 225 até 4.000 pés. 285, 4.000. 922 até 5.000. Até 5.000, boa, 922. Azul 4298 Salvador, 1019, desça para 6.000. O 922, velocidade 220. Redução 220, 922. Da 3663, esquerda 200. Esquerda 200, 3663.